sacerdócio, uma nação, seu povo, que nos tirou das trevas, nos resgatou para governar esta terra, a semente espalhar, seu amor frutificar em todo hoje. Ergue tua cabeça e sai a proclamar. Ô geração, Deus nos deu a sua unção, somos todos vencedores. E sai a proclamar. Ô geração, Deus nos deu a sua unção, somos todos vencedores. Pois o campo nos espera, a semente espalhar, muitas vidas semear. Ô geração, ergue tua cabeça e sai a proclamar. Ô geração, Deus nos deu a sua unção, somos todos vencedores. Ô geração, cabeça e saia proclamar.